Fluidos de efeitos físicos de Francisco Cândido Xavier são fluidificadas. E aquele grupo de voluntários, um deles dirigindo-se para os necessitados, diz: meus amigos, infelizmente hoje não havia nada para trazer. Todas as nossas dispensas estavam vazias, estamos sem alimentos e sem remédios. Mas Chico orou e pediu a Dr. Bezerra de Menezes, que fluidificou essas garrafas de água, que irão aliviar um pouco o nosso sofrimento. Mas um daqueles assistidos levantou-se e disse: o que é isso? Vocês vêm trazer água para nós? A água nós temos aqui do rio, não precisamos da água de vocês. Mas uma senhora, compadecida, lhe diz: meus amigos, este grupo nos visita todos os meses trazendo alimentos, remédios, amparo, palavra amiga. Somente porque hoje eles não têm o que trazer, nós vamos nos revoltar? Enquanto estão naquela discussão, escutam a buzina de um caminhão. Pom, pom, pom, pom. Palestra com sonoplastia para espantar os obsessores do sono. E percebem que há um caminhão em cima da ponte, estacionado. Eles vão até lá em cima e o motorista pergunta: você é Chico Xavier? Não, não sou eu. Pois traga-o aqui. Trazem Chico amparado e o motorista lhe pergunta: você é Chico Xavier? Sim, sou eu mesmo. Pois eu venho em nome de um empresário da cidade de São Paulo, que teve o seu filho curado graças às suas orações. Ele esteve há pouco tempo aqui em Uberaba com o Senhor. E ele lhe mandou agora entregar um caminhão de alimentos para o Senhor distribuir entre os pobres e necessitados. Eles fazem uma festa, sobem no caminhão, descarregam uma parte e ainda sobram muitos recursos para auxiliar os outros grupos assistenciais. Mas Chico fica intrigado e pergunta ao motorista: mas, meu amigo, como é que o senhor me encontrou aqui? Porque eu me recordo de não ter ninguém em casa e eu estar aqui distante, debaixo dessa ponte. Como o senhor me encontrou? O senhor não mora na rua X, número Y? Sim, é verdade. Mas não havia ninguém em casa. Como que não havia? Quando lá cheguei, estava na frente da sua porta um velhinho de barbas brancas, de olhos claros, muito bondoso, e eu lhe perguntei: o senhor é Chico Xavier? Não, não sou eu. O senhor sabe onde ele se encontra? Perfeitamente. E apontou na direção onde o senhor se encontrava, me trazendo até aqui. Era Bezerra de Menezes, que se materializara naquele instante, meus amigos, para indicar o caminho onde estava Chico Xavier. Que possamos nós também termos a honra, a felicidade e a alegria de podermos ser apontados pelos espíritos bons para aquelas pessoas que sofrem, que estão necessitadas de uma palavra amiga, de consolo, de esperança. Que possamos ter a alegria de estar do lado de cá, de quem está em condições de ajudar, apesar das nossas dificuldades. De que possamos ter essa felicidade, meus amigos, de poder estar ao lado desse exército cuja bandeira é a bandeira da caridade, a bandeira do amor, a bandeira da esperança, de termos a honra de poder dizer que estamos jogando nesse mesmo time, que temos ao nosso lado Francisco Cândido Xavier, o preclaro codificador Allan Kardec, Eurípedes Barçanufo, Bezerra de Menezes, o Espírito Meimei, irmã Sheila, Joana de Ângeles, o Espírito Emmanuel,